noche. Somos insista. Samba maioral, onde é que você se perdeu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro. Isso, chegou a hora dessa roda começar. Samba, macossa da pesada, vamos todos celebrar. Celebral, é assim que tem que ser, maioral, é assim que é. Mão na cabeça e um foguete no pé. Samba, macossa, senhora marcada, é da pesada. Samba. Samba maioral. Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Samba maioral. Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? Meu irmão. empty now. I don't have anything. Only little black boots and little flowers in hands. Look to the city, cabs, buildings, people. A rocket blows in the sky. My mind flies. Flowing through the air, there's a natural. mystic flow away. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar.

galopando seu cavalo preto brilhante. Ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto pro que der e o que vier. Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Guerreiro, bandoleiro, justiceiro e muito, muito mandingueiro. Guerreiro, bandoleiro, justiceiro e muito, muito mandingueiro. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rocinha, guerreiro, bandoleiro, justiceiro, mandingueiro e tuareg. Guerreiro, bandoleiro, justiceiro e muito, muito mandingueiro. Guerreiro, bandoleiro, justiceiro e muito, muito, muito mandingueiro. Guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro e muito, muito, muito mandingueiro. Tuareg, tuareg, tuareg, tuareg, ele é um tuareg, tuareg, tuareg, tuareg, tuareg. Ele é um tuareg. Insista em Contrabanda FM, desde Barcelona, Praça Real, para o mundo. É um prazer estar aqui esta noite e seguimos com um homenagem a San Jordi. As armas de Jorge. Las cosas del directo, contrabanda. Intentamos otra vez. San Jordi, ayúdanos. Bueno, cosas del directo. Tenemos que hacer ahora una improvisación. Mientras tanto, bueno, hacemos una improvisación. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora. Minha tristeza, ninguém sente o dissabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo alvorada. Eu acho que agora vai rolar, vamos lá. É uma homenagem a São Jordi, let's go. Gracias, São Jordi! Vestida com as roupas e as armas de Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançará. Espada, lanças e facas se quebrem. Sem o papo do carro, pode correr. Se arrebenta se meu corpo amarrar. Pois eu estou vestida. Volte para o seu lar.

suele, que coisa de soledade me perdoe. Meu corpo acaba escutando os refios e a futura em cada esquina prende um hilo. Não percubes de mano, Senhor, da meu destino. De los seres e nos seres que leia vivimos, do forno seria despeto. Los sigo escurecido com lo líder que la vida e la vez convertido. Mucho danger, sempre presa por llegar a ninguna parte. Situación de danger, mucho danger, mucho danger. Yeah. tirando meu celular. A culpa do chameiro tá, a culpa de você ir na. Tirando meu celular, a culpa do chameiro tá, a culpa de você ir na.

gostosona. Uma louraça satanás, gostosona e provocante. Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas belas. Desce parlamentos bordados. Calcinha de porão, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, calcinha de laranja, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, ex-Miss Febem. Encarnação do mundo cão, casada com figurão contravenção. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Toda nua. Desnuda, matou figurão, foi pra Capacabana, roubou uma joaninha. Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Get out, get out, get out, get out. Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Alô, polícia, eu tô usando exocet, calcinha, um exocet, calcinha. Alô, polícia, como é que sucede? Calcinha, como é que sucede? Calcinha. Meu nome é Katia Flávia, cultiva do Irajá, escondi aqui em Copa. Meu nome é Katia Flávia, cultiva do Irajá, escondi aqui em Copa. Meu nome é Katia Flávia, cultiva do Irajá, escondi aqui em Copa. Meu nome é Katia Flávia, cultiva do Irajá, escondi aqui em Copa. Katia Flávia é uma louraça do Zebu provocante. Uma louraça Lucifer gostosona. Uma louraça satanás gostosona e provocante. Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas pélicas. Dessas palavras bordados. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É, é, é. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Estou de bebê. Casada com figurão contravenção. Com famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Com famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Ficou famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Com famosa por andar no cavalo branco pelas noites suburbanas. Es dura, es dura. Así. Desde Puerto Rico, el mensaje de mando. Pégale, pégale, no seas blando. Thank you. emitiendo para el mundo. Ahora cambiamos un poquito de rollo y vamos para un poco de Brazilian style. Style. Antônio, rogai por nós. Ó meu santo Criador, com a divina devoção, abre a voz dessa menina, Santo Antônio, engustiu meu por primera vez el estreno mundial de la versión de Insista para País Tropical, clásico de Jorge Ben dos anos 60, do fim dos anos 60. Insista se despede dessa noite tão agradável aqui em contrabanda, hablando em puro portunhol, porque já que está em la rede, pues toda a gente vai escuchar de Brasil, de Barcelona, de donde sea. Let's go, party, país. Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por natureza. Eu moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical. Suado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical. Suado por Deus e bonito por natureza. Eu moro. Contrabanda, esto fue todo. Somos Insista y fue un placer estar aquí con vosotros. Y seguimos con los desconciertos de los 25 hombres.